frase moedor. Tanto faz, eu quero mais amor. Na palma da mão, ousada vida despetalada no chá. Vida corta y un mundo es pequeño. Voy viviendo, muriendo de amor.